Aqui jaz histórias e fatos reais. A dor, o rancor, o desamor de um sofredor, contando os passos, mas de glória em glória, seja como for. Vi muita gente desistir e voltar o caminho. Se esqueceram como um pássaro constrói seu ninho. O tempo nos ensina o quanto a vida aqui é dura. Nosso destino se afogou nas águas da amargura. Gota de lágrimas escorre em formas de saudade. Eu me pergunto o que é mentira, o que é verdade. Recordações e antigas ações. Em minha caminhada várias mudanças, várias transformações. Gotas de orvalho descalço na grama molhada, descarregando o estresse que ganhei na caminhada. Lágrima salgada, soldado fora de foco. Lembranças na minha mente, flores com flashes e fotos. Perfurações no peito, tipo um poço de petróleo, que jorra sangue e rancor, transformados em ódio. Mundão sem lei, onde os pilantras viram rei. Tapa nas costas de falsa amizade, eu superei. Percas da vida, histórias com traços de dor. Fez de mim hoje um guerreiro mais que vencedor. Eu vejo a fênix renascendo a cada dia, nos barracos de madeirite que não tem comida. Eu vi a dor, o rancor, fazer brotar a guerra. O ódio alimentou o luto onde o crime impera. Dragões de aço cospem fogo e mantém respeito. Seguir a risca, disciplina, adia o enterro. Que seja assim, que assim seja e assim será. A cada queda de um abismo, o monstro renascerá. Até aqui tu me guiaste, Senhor, pelo amor, purificado pelo sangue distante da dor. Algemas divididas, ideias de mil grau, lágrimas de sangue, cotidiano normal. Seduzidos pelo ego, luxúria que ostenta. Quem curte Jack pega as novas, não nos representa. E se preciso for, os loucos matam pelo amor. Eu não vou dar as costas pra aquele que me livrou. Somos espinhos com veneno que protege a flor. Criminosos regenerados pelo Redentor. A ele seja dada toda a glória e louvor. Porque do poço da lama do crime me tirou. Mágica, mudaria aqui por um minuto. Essa vida trágica contida em nosso mundo. Cronometrar meus passos, segundo a segundo. Caminhar tranquilo, sem espada e sem escudo. Mas é a ausência de conflitos absurdos. Nossa esperança é que exista no futuro. Talvez as nossas lágrimas não tenham sido inútil. Todo sofredor enxerga Deus como um reduto. Vivemos fatos, histórias de pura esperança, aniquiladas pelos tiros de pura arrogância. Balança na lata de coca que o lança sobe. Lembrei do parça que morreu no AP de overdose. Submergindo do fogo, renascemos pra luz. Fazemos jus ao sangue que escorre na cruz. Pela estrada dolorosa onde a paz é um sonho. Várias histórias de derrota, vitórias de um povo. Onde a piedade é raridade, crueldade, crocodilagem. Crescemos na pura maldade. Vejo os raios do sol se misturar com a chuva. Eu vejo a força de um povo que não foge da luta. Exemplos de conduta, respeito e honra nos fazem ser mais forte e mandar os covardes pra lona. Superação, por que que a vida é assim? Parceiros fiéis esperam o melhor de mim. O sol se põe, com ele vai nosso suor. A lua traz a esperança de um dia melhor. Traços de luta, histórias de sobrevivência, onde velórios andam lado a lado com a imprudência. Longe da inocência, crianças viram homem. Ostentação de uma vida que termina em flores. Caixões lacrados, parentes e amigos de luto. Do outro lado da moeda, uma vida de luxo. Luxúria, onde o pobre ostenta injustiça. Precariedade violenta de toda uma vida. Somente mágica mudaria a nossa história. Abracadabra, ocos pocos, outra trajetória. Somos feridas, cicatrizadas pelo tempo. Sustentadores de um cotidiano violento. Eu só lamento, nossos parceiros estão morrendo. Tudo podia acabar num estralar de dedo. Mágica, mudaria aqui por um minuto. Essa vida trágica contida em nosso mundo. Cronometrar meus passos, segundo a segundo. Caminhar tranquilo, sem espada e sem escudo. Mas é a ausência de conflitos absurdos. Nossa esperança é que exista no futuro. Talvez as nossas lágrimas não tenham sido inútil. Todo sofredor enxerga Deus como um reduto.